Só eu e Deus. E mais ninguém. Só eu e meu Deus. E mais ninguém. Baixo, né? Sinal de algum fracasso no semblante. E angústia de uma vida mal vivida. Sem papo de derrotado, vitória, tô na corrida. Sem essa de ombro amigo, amigo mesmo é Deus. Madrugada pensativo, se devo seguir os teus mandamentos. Pra mim não degustar alguns tormentos. Fazer por onde ser feliz, livre de sofrimento. Distante das drogas, putas, cadeia, maldade, inveja, ambição, falsidade dos pilantras e da coja. Polícia mata e foja, políticos corruptos, pedófilo, enoja, matam pais. Perder a sensatez pela tal paz. Jogando jogo imundo e podre de satanás. O crime veio, se manteve lado a lado. Levou o meu velho, enterrou o meu coração naquele cemitério. Às vezes sinto pouca paz, mas isso edifica o coração sempre mais. Necessito paz, pra que eu transmita paz. Assim eu vou crescer, fortalecer cada vez mais. Às vezes sinto pouca paz, mas edifico o coração sempre mais. Necessito paz, mas eu transmito a paz. Assim eu vou crescer, fortalecer cada vez mais. Ixi, mano, é foda. Já são altas horas, até peguei me pegar. Angústia me sufoca, nessa altura que se importa. Comigo, sozinho, não, eu e Deus. E as linhas que rabisco. Então ladrão, não é lamentação. Só vão entender quando tiver na mesma situação. Irmão, pega a visão, o entendimento. Vai vendo, se pra redimir é o pensamento. Mas talvez não seja o momento, até entendo. Não tem como andar em dois caminhos ao mesmo tempo. O certo é o certo, o errado é o errado. Mas pra escolher o caminho tem que dar o primeiro passo. Parado, aliado, o tempo vai passando. Sei que por mim várias pessoas estão orando. Mas de nada adianta se eu mesmo não dobro o joelho e pedir perdão, irmão. Vai ficar do mesmo jeito. Às vezes sinto pouca paz, mas isso edifica o coração sempre mais. Necessito paz, mas eu transmito a paz. Assim eu vou crescer, fortalecer cada vez mais. Às vezes sinto pouca paz, mas isso edifica o coração sempre mais. Necessito paz, mas eu transmito a paz. Assim eu vou crescer, fortalecer cada vez mais. Então veja bem, essa é pro seu bem. Humildade e respeito não fazem mal a ninguém. Sem atrasar e sendo ponta firme, visando uma melhora com rap, esse é meu crime. Se passaram 29, mó corre. Entre anjos e demônios a gente faz o que pode. Não posso moscar, nem penso em dar vacilo. Meus pivetes são pequenos e ainda contam comigo. Em quem vou confiar? Em quem vão se espelhar? Se eu chegar a faltar, minha família, quem vai sustentar? Pensa bem antes de puxar o gatilho. Não seja o malfeitor do seu próprio destino. Me lembrei dos parceiros. Vixe, vários parceiros que não aceitavam conselhos. Hoje na foto recebe um beijo. Essa eu fiz porque eu quero seu bem. Mas vacilou, meu chapa, já era, vai pro além. Às vezes sinto pouca paz, mas isso edifica o coração sempre mais. Necessito mais, mas eu transmito a paz. Assim eu vou crescer, fortalecer cada vez mais. Às vezes sinto pouca paz, mas isso edifica o coração sempre mais. Necessito mais, mas eu transmito a paz. Assim eu vou crescer, fortalecer cada vez mais. Só eu e Deus. E mais ninguém. Só eu e meu.